Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zena Cá. Aí dentro, mano. Aqui é Joel Suki e um fracassado pode superar um gênio com trabalho duro. Aí dentro, meu Deus. Aqui é o PC de nome Rasengan. Eu quero... O Manoel tá frescando demais. Eu quero ver a frase dele agora. A minha frase é... Como é? Eu esqueci, ó. Falou, Manoel. Valeu, Manoel. Ah, lembrei. Que é o Telos e esse é meu jeito ninja. Aí dentro, mano. Caramba. Puta que pariu, o bicho fresca. Todas as frases são ruins, né? É. Eu sou o Neto Maru e algum dia eu vou ser um Hokage. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Ah, manteve o naipe, né? Da... É, eu tinha preparado até uma boa, mas deu pra lá. Depois dessas aí, né, o cara... É. Tem que manter o nível, né? E no episódio de hoje, vamos falar de um dos animes mais... Não! O maior sucesso do mundo inteiro, o Naruto, rapaz! E mesmo... E vamos para mais uma semana de mesa. Vamos lá. E vamos para os nossos recados, Neto. Primeiro, uma mega parceria Azileitor com a Saraiva, né? E aí, cara. Nossa primeira parceria, né, cara, que a gente conseguiu fazer ali. Com a chegada do Dia das Crianças, né, nada mais interessante do que a gente se aliar com a Saraiva para conseguir os descontos violentos na área de games, né? Exatamente, cara. A Saraiva tá com essa promoção na área de games. Você tem que dar uma clicada no link que a gente vai deixar aí embaixo no banner. Você vê os preços que eles estão lá, né, cara? Tu é doido, mano. Fiquei impressionado. Jogos originais, né? Jogos de altíssima qualidade, bons e jogo por menos de R$100, cara. Original do PS3, bicho. Pois é, original do PS3, Xbox, PC. Puta, jogo de PC é barato demais, né, cara? Lá tá merda, mano. Tá, ficou boa essa parceria aí. Entre lá, dê uma olhada, não deixem seus filhos sem jogos nesse Dia das Crianças, né? É, cara, tem um Batman lá, tá baratíssimo. Darksiders 1, cara, que é o jogo que eu tô gostando pra cacete, tá baratíssimo no Xbox e no PS3, cara, vale muito a pena comprar, né? Tá quase de graça, mas acesse lá o site e tal, compre para dar de presente. Né? Exatamente, cara. A gente quer comentar também alguns games esquecidos pela gente, né, cara, no AsilaCast passado sobre a SEGA. Um deles ali é o Grandia. Grandia, olha aí. O Grandia foi um esquecimentozão foda, viu, mano? Não tem uma versão do PS1 também, mas essa daí também? Tem. Eu só conheço o Grandia pelo PS1. Acho que tem dois Grandias do PS1, só que o do Dreamcast parece que era bem melhor. Eu me lembro quando o pessoal jogava, o gráfico era mais bonito e tal. É, teve um ouvinte do Azila que comentou isso aí também, né? Que era, os gráficos eram bem melhor, né, do Grandia. Não, é, o Grandia do Dreamcast era um jogão, valia muito a pena. O do PS1 também eu gosto muito, não fica tão pra baixo assim, não. É, tem a Star Wars Episódio 1 Racer, olha só, cara, eu joguei demais. Esse aí é porque todo mundo só conhece do 64, né? Marvel vs Capcom 2, esse aí eu joguei no Dreamcast também, só que eu joguei muito mais no PS2. É um SNK vs Capcom 2 também, cara. Não, agora o Marvel vs Capcom 2, cara, eu me lembro quando saiu esse bicho, era um hitzão absurdo, mano, do Dreamcast. Esse aí é. Se eu não me engano, na época que saiu só tinha no Dreamcast, eu acho, cara. Foi alucinante esse bicho. Resident Evil Código Verônica também foi um sucesso ali da época. É. Metropolis Street Racer. E um dos clássicos, cara, um dos maiores clássicos ali. O Power Stone, cara. Olha só. Power Stone ali, bicho, era loucura. Power Stone, cara. Tinha um anime, né, que passava no 10 também do Power Stone, né? É, na Globo. Power Stone era massa, era massa. A gente jogou muito também. É, jogava até 4 jogadores, né? Era uma versão do Super Smash Bros, né, cara? Só que do Power Stone. É, só que o Power Stone na minha época eu achei mais massa, porque eu ainda não tinha jogado Smash Bros. Aí pra mim o Power Stone era uma parada meio original. Se liga, os caras, ah, mas inovador e tal. Power Stone é irado, é irado. O André Tachibana, né, envia que Tachibana, tu sabe que é um sobrenome massa. Tachibana. Tem um personagem de anime ou de algum jogo famoso que tem esse nome, né, não? É o Genjuro. Genjuro? É Genjuro Tachibana o nome dele? É. Não é, não é aquele cara, não, o... Jubei? Não, é aquele outro cara lá do Samurai Spirits, o da tuberculose lá. Esse bicho não é que é o... O Kyo? É, esse bicho não é que é o Tachibana, não? Eu acho que não. Ah, tudo bem. O nome do cara é foda e ele manda aqui uma imagem da gente do Batman, versão Clint Eastwood, né? Olha isso, cara. O cara desenhou a lápis, né? Pô, ficou foda, cara. Ficou massa, ficou massa. O Clint Eastwood, infelizmente, eu acho que não aguenta, né? Mais ser um Batman. Porque a gente especulou que ele iria fazer... Aliás, né? Tava especulando que iria fazer o Batman Begins, né? Batman Begins é sacanagem, né? Também já aí, né? Primeiras vaziladas. Vamos lá pros primeiras vaziladas. Nosso quadro clássico ali dos erros, né, cara, cometidos no AsilaCast. E que a galera tá comentando aí, né, cara? Pois é, o nosso querido ouvinte, o Laerme Lawless Cooper, né? Sim. Começou abrindo aqui o placar do Manel. Ele voltou lá no cast 78 do Stallone. É. E onde o nosso querido amigo Manel falou que o filme do Senhor dos Anéis tinha ganhado 8 Oscars, né? Pois é. Pois é, o Manel que é dono de locadora disse aí, mas tudo bem. Aí ele corrige aqui. Na verdade, nenhum dos filmes ganhou 8. O primeiro ganhou 4, o segundo ganhou 2, né? Porque foi mais ou menos, e o terceiro ganhou 11. Nenhum ganhou 8. É, então... Se não me engano, eu acho que o Manel tinha dito isso, porque ele tava somando os Oscars, alguma coisa assim. Eu acho que era alguma coisa dessa. Cara. Ah, não, não. Ele disse que desde o primeiro ele ganhou 8, aí foi só aumentando. Se fudeu, né? Vazilada aí pro Manel, né, cara? É. Marca uma pra ele. Mais uma pro Manel aí no placar. E o Gel, nosso amigo Gel, comentou lá no Asila que o neto do episódio sobre o outro lado da SEGA disse que o nome do Pokémon lendário era Suicune. Vazilada. Na verdade, o nome do Pokémon é Suicune e não Suicune. Olha aí, cara. Será que valeu essa daí? É, porque esses dois são parentes muito próximos, né? O Suicune deve ser a... Como é? Retroevolução, alguma coisa assim. Pré-evolução. Pré-evolução. Né? É, mas não tem... Vacilada, marcão aí pro Neto também. Vamos lá, Davidson. Sou desenvolvedor de sistemas, Recife, Pernambuco. Olha aí, Davidson, né, o nome do cara. Sou um asilado por videogames, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo podcast da SEGA. Para acrescentar, gostaria de mandar o link da entrevista com Stefano Arnold, da Tectoy. Deve ser o presidente da Tectoy, né, esse cara aí. Contando a história da SEGA no Brasil. Acredito que completará o conteúdo do cast que já está excelente. Um abraço a todos. Olha aí, ele viu... Puta merda, essa daí foi foda. Ele viu um link de quase uma hora e meia, cara, da entrevista com o cara, bicho. Porra. Mas vale a pena. Quem nunca teve nenhum produto da Tectoy, né, cara? É, cara. Tectoy ali, outra coisa que a gente esqueceu de falar também. Ela lançou vários jogos desse estilo em português, né? Teve da... Teve da Turma da Mônica. Mas o link é bom. Pra quem gosta de jogos, né? Pra quem quer ser empreendedor, pra quem quer desmistificar explicar, né, se os caras são gente fina ou não, né, fica aí. Muito bom a entrevista. É, tem um link aí embaixo, vá lá e comente, o Azileitor passou por aqui, né, cara? Ah, é, tem que ter isso aí também. O próximo é do Iago José, 18 anos, vagabundo e asilado de São Paulo, capital. E aí, galera do Asila, olha eu aqui de novo no Asila. Primeiramente separado, né, aí, pra dar aquela... Primeira, aí mente, né, pois é, pra ver se o cara tá acordado, é, né? Uma novidade do Pokémon que está chegando em sua fase muito esperada pelos fãs. Olha aí. Pokémon Best Wishes, Season 2, reserva uma grande novidade para os fãs. O Ash, mais conhecido como Satoshi. Satoshi não, né? É Ash mesmo. E o vilão, Giovanni, também mais conhecido como Sakaki. Aí a versão japonesa é mais massa, né? Do nome do cara. É, porque tu sabe que os mafiosos japoneses têm que ter um nome mais impactante, né? Pois bem, eles vão ficar cara a cara após 15 anos. Oxe, cara, finalmente encontrando o Giovanni. Tu sabe que a gente já comentou, inclusive, no nosso cast especial sobre Pokémons, que há suspeitas de o Giovanni ser pai do Ash. É, né? Por isso que o pai do Ash, ele saiu, né, pra capturar os pokémons e nunca mais voltou, né? Ironicamente, o Giovanni tá capturando pokémons, né, até hoje. É, né? E após os 15 anos, né, o líder da equipe Rocket finalmente irá batalhar com o treinador. Quem será que irá vencer essa batalha? Ixi. Eu devo dizer, mano, que quando ele começou aqui, mano... Eu jurava que seria nessa temporada que o Ash, sei lá, iria virar um mestre Pokémon e entrar outro protagonista. É, não, mano. Mas realmente faz um tempinho aí que eu não acompanho Pokémon, tipo uns 10 anos, né? 10 anos. Mas eu não sei se, sei lá, pra ti essa batalha é realmente tão esperada assim e tal. É tudo isso mesmo? Na verdade, tá todo mundo esperando essa batalha aí desde o primeiro episódio, né? Cara, que ele já não lutou, mano. Ai, não, né? Quando ele foi no ginásio da cidade lá, da Insígnia da Pedra, foi, ele lutou contra a equipe Rocket, né? Foi, a equipe Rocket. Será que quando ele vê ele vai gritar papai, hein, mano? Você não zona interessante, né? Não tem uma lenda que diz que ele tem um Mewtwo guardado ali, cara? Ele tem um Mewtwo. Ele tinha um Mewtwo guardado, né? Que vario. Até onde eu sei, o Mewtwo tinha fugido. Não sei se conseguiram pegar ele de volta. Não sei como é que foi. Mas é isso aí. Bom, a fonte, ele deixa aqui um sitezinho bacana sobre pokémons. É, clique aí e comente lá também, né, cara? O Azileitor esteve aqui. Aí ele coloca que Entei significa Imperador do Fogo ou Explosão do Fogo em japonês. Raikou, Rai, ele sabe que é trovão. E Suicune é Aurora Borealis. O que tem a ver Suicune com Aurora Borealis? Né? Beleza. Ele colocou aqui a tradução do nome dos pokémons, mas ainda não adivinhou qual é o mistério que envolve esses três. Por isso ele ainda não ganhou o prêmio secreto do Jorge. Tá quase chegando perto. Ele descobriu o que é que os nomes significam e tal, mas ainda não identificou o trocadalho dos nomes. Espero ter ganhado. E aqui outro link, o povo decifra vários nomes de Pokémon, né? Não ganhou, mas... né, cara? Pelo jeito. Ah, é, porque não é a tradução, mano. Tem um, vamos dizer, porque o cara não pegou a dica na nossa outra leitura, mano. Na nossa outra leitura a gente disse qual foi o trocadalho que os caras fizeram, né? É, tá, mas tá perto, né? Tá perto. Tá quente, tá quente. Até agora ele é o que tá na frente. E aqui vamos mais 10 lendas sobre pokémons, né, cara? Uma delas é a teoria de que Ash está em coma, né? Sim, essa daí eu conheço também. Pois é, essa daí é a clássica, né? Sim, tudo não passou de um sonho do jovem garoto após um acidente com a bicicleta da Mish durante o primeiro episódio do anime. Ok, aí eu não... Ah, porque eu acho que o Jota comentou isso aí também, que ele bateu a cabeça e ficou em coma e sonhou com aquilo ali tudo. Mas eu não vejo a lógica da situação, mas se fosse uma coisa que, sei lá, antes do... Tipo, quando começa o desenho que ele tá só assistindo lá pela televisão e tal, a batalha. É. Aí esse bicho fosse sair pra encontrar o professor Carvalho, caísse e batesse a cabeça. Aí beleza, né? Não, Pokémon só existe na mente dele e tal. É. Até porque era um masoquista autismo foda, mas isso tudo se passar só na mente do cara e o cara nunca virar um mestre Pokémon, mano? É, pois é. Bom, vejam mais sobre essas e outras lendas urbanas no outro site aqui, né? E isso é bom, né? Porque o cara deixa uma série de sites aqui interessantes pra quem curte Pokémon. E tem um link, e tem um comentário massa lá também nesse link que ele botou aí, que é o negócio da Clefable, né? Que dizem que o Gengar é o espírito dela, né? Puta merda! Faz um sentido porque o bicho é parecido mesmo, né? Caralho, mano! Puta merda, né, cara? Irmão, mano! Tá aí, doido? Se algum fã que tiver mais afinidade com Choco Photoshop fizer um Separados pela Morte, mano, fica uma parada sinistrona, mano. Tu não acha não? Tu vendo assim, mano? É, realmente, cara. Cara, criança, mano, jogar essa porra e tal, passar o dia negócio de Pokémon, ninguém percebeu isso aí, mano. Não é, cara. Tá merda, mano. Assustador, viu, doido, essa parada aí. Aí foi foda. Próximo e-mail do Ibson, advogado, nascido em Campina Grande, Paraíba, e filho de mãe cearense. Olha só, cara. Residente em São Luís do Maranhão. Olha aí, cara. Um cara de várias regiões, né, esse bicho aí. É um cara rodado. De tanto ouvir o cast, resolvi comemorar meus 30 anos com uma viagem de fim de semana à Fortaleza. Olha aí, cara. Olha aí a secretária de turismo devendo a gente, né, cara? Não é, cara. Com minha mulher. Aliás, vocês deveriam receber um trocado pela divulgação do nome da cidade e do estado do Ceará. Olha só, cara. Pois com certeza outras pessoas devem ter escolhido Fortaleza como destino após ouvir as putarias de vocês. Só que... Inclusive, se alguém, pelo amor de Deus, trabalhar na Secretaria de Turismo mesmo, né? Envia um e-mail pra lá, né, cara? Pois é, cara, envia esse cash aí pro secretário e tal. Olha aí. Aí, secretário, nós estamos quebrando um galho, né, pro senhor. E, divulgando ali o turismo do Fortaleza, né, cara, aumentando o turismo. Futuramente nós iremos abrir uma barraca de praia, né, pra lucrar por nós mesmos. Vender água de coco. Só... Dá uma grana, mas isso aí... Só que aí... Olha aí, cara. Pois bem, chegando à cidade, fui recepcionado com um mormaço saí do aeroporto. E com engarrafamento, fui do ego até o hotel do Mucuripe, olha aí. Isso aí faz parte de toda a metrópole. Se for pra São Paulo, vai ser do mesmo jeito. Não, o cara inventou de sair, mano. 6 horas da tarde, mano. Ali pela 13 de maio, mano. Aí, foda. Não, o cara inventou, mano, de sair no meio-dia de um domingo, mano. Aí... No caminho fiquei impressionado com o desenvolvimento da cidade e como construções antigas convivem em harmonia com as novas. Parece que o povo daí gosta de olhar para o futuro sem esquecer as origens. Olha aí. Eu sei, nós somos colonizados pelo Japão. A região do Porto do Mucuripe me deixou impressionado. Na minha cidade tem um porto Pai d'Égua, o Itaqui, mas fica muito distante da cidade e é fechado, não permite visitas. Olha aí. Mas comédia mesmo foi passear pela cidade e conhecer os locais que vocês tanto falam. Olha aí, cara. O cara fez... Olha aí, um... asila tudo. Olha aí. E constatar que alguns nomes são de verdade, como Papicu, Cocó e Parangaba. Papicu foi foda. Passei a viagem inteira lembrando do nome rindo feito lesado. E a Avenida Abolição, hein? Realmente o nome não poderia ser apropriado no sábado à noite. As quenguinhas tudo andando soltas. Pena que um final de semana o cara tava com a mulher e vendo as quengas, cara. É, o cara é moderno, mas isso aí faz parte do turismo. Pena que um final de semana foi pouco. E sair de Fortaleza triste, querendo voltar o mais breve possível, olha aí, cara. E se o cara voltar, ele tem que falar com a gente pra gente marcar um rodízio, né, cara, com ele. Exatamente, mande um e-mail pra gente dizendo, eu estou em Fortaleza, mas, aliás, vim do outro lado do país para Fortaleza para conhecer o pessoal da Asila. E pagar um rodízio pra todo mundo, né? É isso aí, o cara tem que deixar bem claro que ele vai pagar, porque senão ninguém aparece, né? Pois é. Enquanto é só repetindo o assunto do e-mail, parabéns pelo cast. E é muito bom ouvir um programa regional e eclético como vocês, olha aí. É, pra quem não sabe, eclético não é um xingamento, né? Pois é. Salles Júnior, comerciante, conjunto Alvorada Fortaleza. Olha aí, tu sabe onde é o conjunto Alvorada? Tudo. Isso. Tá aí, tu sabe que o conjunto Alvorada teve uma parte importante na construção da minha personalidade gamer, né? Foi um bom local lá. Então esse aí vai entrar no Histórias de Locadora 2, né, cara? É, o Alvorada ali tem história. Inclusive, muitas histórias... Ah, muitas não. Algumas histórias que a gente já contou aqui se passaram no conjunto Alvorada. Putaria. Há muito não vos falo. Tinha parado no cast de Coffee. Eita porra, né? Entre parênteses aí, porque... Que pariu, hein, cara? Antiga. E retomei faz algum tempo, antes tarde do que nunca, né? Agora estou no cast de Vingadores, mas já baixei até o mais recente. Olha aí, 50 cash depois, né, cara? Muito bem, é isso aí, mas porque a GVT chegou na Alvorada e a hora é essa, né? Chegou lá. É, tá foda. Sobre a droga da SEGA, muito bom cast. O cara, sobre a droga da SEGA, bom cast. É, mas pelo menos ele foi, vamos dizer, a SEGA não é tão boa, mas o Azela Cash é excelente, né? Deixa ele ser bem claro. Olha aí. Sobre Chuck Norris, Bruce Lee e os demais. Vou de vez em quando na casa do Dinho, que foi sempre quem me mostrou o Azileito. Olha aí. Curto desde o Profissão Desempregada e vejo muito de suas gambiarras. Por causa dele tem um Xbox 360, esse cara é amigo do Dinho mesmo, viu, mano? Mas o que o Jim convenceu, né, com o Xbox? É, o cara que é amigo do Jim nunca ficou tentado em comprar um Xbox. O cara não é amigo do Jim, né, cara? Pois é, mas inclusive a Microsoft devia dar alguma cor pro Jim, viu, mano? É? Porque o cara não ganha nada com isso, meu. O cara faz uma lavagem cerebral foda, mano, o cara. A Microsoft devia convidar o Jim, né, cara, pra ser o garoto propaganda, né? Ah, pelo menos pra conhecer, mano, porque o cara é um apaixonado, realmente. Meu primeiro videogame, inclusive. Oi. Já que meu pai nunca me deu um, tive que trabalhar pra comprar o meu. História triste, né, aí, mas... Música do Hulk. É, mas valeu a pena. Quando o cara trabalha e compra um Xbox, só espero que ele não tenha destravado, né, o Xbox. Aí. Aí é sacanagem. No mais, um abraço para vocês e até mais. E aí, o cara aí tem que falar com o Jim também, né, cara, pra ele enviar e-mail pra gente. E aí? Inclusive o Jim devia patrocinar um programa também, a gente fala uma porrada de coisa aqui de graça pra ele. Não, o Jim tem que participar do episódio do Sr. Pinóquio parte 2, velho, porque esse bicho tá... Não, é, tá aí, se alguém que estiver ouvindo conhecer o Jim, se o Jim disser que grava, a gente faz no outro dia o Sr. Pinóquio parte 2. Na hora. Aí vai, aí o negócio. Falar sobre o Naruto em si, a gente tem que falar um pouquinho do autor, né, cara, da história do autor ali. Uhum. Porque o Kishimoto Masashi, ele é um mangaka que ele é meio novo, né? Ele não é já antigão, como Akira Toriyama, Dragon Ball e tal. É a primeira obra, né, inclusive, dele, de É a segunda, né? Na verdade, é o Naruto. Ele também tinha um tal de Karakuri. É que os personagens eram parecidíssimos com o Sasuke, né? Também. É, 1996. É o mangá solo do Sasuke. Mas ele tem um irmão gêmeo também. Ele nasceu em 74, né? Tem 38 anos. E o irmão gêmeo dele é o Kishimoto Seishi, né? Criou um 666 Satan. É o... Aí. Quem, mas filho de quem, mas ele? Ele criou o mangá também, é mangaká também. Filho do demônio. Ele criou o 666 Satã. É, tu lê esse mangá, PC, tu? Hã? Putaria. Então, desde pequeno, o Kishimoto Masashi, ele queria ser mangaká, né, cara? Não, porque ele começou a desenhar por conta própria, né? Ele se inspirava muito no Dragon Ball, que era o que ele assistia na época. E tem até um fato curioso, mano, porque ele é de uma cidade do interior, né, do Japão. Sim. Okoyama. Okoyama. E esses caras do interior do Japão, esses bichos são cheios de superstições, né? Cheio de putaria, né? Aí diz que o Kishimoto, o irmão dele, quando eles nasceram, os pais deles fizeram tipo um teste lá japonês. Eles botaram os dois meninos sentados, né? Aí botaram um abaco, um pincel e uma nota de dinheiro, né? Na frente dos meninos. Aí essa superstição aí serve pra ver, vamos dizer, mais ou menos naquilo que a criança vai ser quando crescer, né? É. E aí, PC, tu acha que o Kishimoto saiu correndo pra quê? Sei lá. É, não. Pro dinheiro, né? Claro. Pro dinheiro. Aí essa passagem é até engraçada, que ele conta que o irmão dele pegou... Aliás, ele saiu correndo, pegou o dinheiro e ficou rindo, né? Vai e tal, te dando bom valor. Aí o irmão dele veio um pouco mais atrás, aí pegou o pincel e ficou na dele. E talvez o irmão dele também fosse atrás do dinheiro, mas não deu, né? A outra inspiração dele também é o Fujiko Fujio, né? O nomezão estilo Bart Simpson, né? Esse daí. Fujiko Fujio, que é o autor do Doraemon, né? Que também é outro anime ali que ele se inspirou, né? O do Doraemon, mas era, vamos dizer, foi o que acho que iniciou ele nesse asilamento por desenho, né? É, porque assim, ele não tinha dinheiro pra comprar os mangás, né? Do Dragon Ball e tal, aí ele pedia emprestado pro amigo dele, né? Na verdade, não é que ele não tinha dinheiro, a família dele não chegava a ser muito pobre. É porque o pai dele era muito rígido com essa parada de estudos, né? E normalmente essa parada de mangá o cara correlaciona diretamente com vagabundagem, né? Aí, se tu analisar bem, é um negócio complicado, porque tu pega os padrões japoneses, né? É. O pessoal até fresca nos cartoons americanos que o japonês, o cara com 8 anos, o pai desse bicho, bora, porra, tu tem que estudar pra ser médico, negócio de brincar não, não sei o quê. Negócio de putaria. Aí naquela época o Dragon Ball, ele já saía na Shonen Jump final, né? Então era aquela parada de toda segunda-feira ele ter que comprar uma Shonen Jump. Independente disso, o pai dele achava meio estranho, porque a Shonen Jump semanal, pra quem não sabe, sai, vamos dizer, 20 capítulos diferentes de 20 mangás diferentes, né? É, ele é uma revista que tem vários mangás, né? Então é corra que só uma porra e tal, e qualquer pai fica meio preocupado, porque se você mantiver o hábito de ler, vamos dizer, de você só ler a Shonen Jump mensal, você tem material aí pra passar uma semana eguando, né? Sem se concentrar em nada, só viajando na revista. É porque essa publicação da Shonen Jump, isso a gente explicou em alguns casts atrás, né? Ela funciona assim, né? Um episódio de vários mangás diferentes. Aí tem lá Yu Hakusho, Dragon Ball, não sei o que e tal. Por exemplo, atualmente na Shonen Jump atual, toda semana sai o capítulo mais novo do Naruto, do Bleach, One Piece, Toriko, de todos esses mangás mais top. Toda semana o autor publica lá, né, o seu capítulo. E o que a gente vê aqui no Brasil é depois de algum tempo, quando a série faz sucesso e tal, o pessoal publica uma coletânea, né, dos capítulos de cada série. Bem diferente ali do formato americano, né, cara? Porque o formato americano, ele é mensal, né? Já o formato japonês, formato japonês, ele é semanal, mano. Tu vê o nível de estresse dos caras ali pra publicar a revista logo. O cara desenha voado. E o nível, né, de produção da obra japonesa é totalmente diferente da americana. A americana já é uma coisa 100%, ou pelo menos 80% comercial, e o japonês ele ainda consegue se manter bem autoral e tal. O autor ainda tem um pouco mais de liberdade do que os autores americanos. aspas. É verdade, entre aspas, né? Porque o Akira Toriyama, na época que ele tava desenhando Dragon Ball, chegava a um ponto dos caras não deixar nem esse bicho sair do estúdio por causa que a galera tinha medo dele morrer, né? Acontecer algum acidente com ele. Ah, mas isso aí era óbvio, mas tem muito dessas coisas aí, os... caras, quando, vamos dizer, o artista, quando ele é muito famoso, tem essa parada dos caras não quererem deixar ele andar de moto, ele sair no meio da rua, tem que ser com a mão protegida ali, que ele desenha. É, mas tem. O Akira Toriyama é um caso clássico, porque tu é doido, mas na época dele, tinham pouquíssimos mangás que se comparavam à obra dele. Todo mundo queria ver o final da série, né, cara? Pois é, cara. E não é à toa que hoje em dia a geração de mangakas que a gente tem, dos bons animes, todos se inspiram no Akira Toriyama. Não tem praticamente nenhum que não diga, ah, não, não. Todos tentam alcançar ele. O Kishimoto Masashi, ele escrevia as histórias dele e ele deixava guardar. Né? Desenhava os personagens e tal. Chegou, cara, ele desenhou o Naruto com 14 anos de idade, mano. É, ele desenhou o Naruto, o Sasuke e a Sakura, né? Só que eles não eram. Eles não eram o que ele é hoje, né? Ele era bem diferente e tal, não sei o quê. É, o Naruto que ele desenhou primeiro era bem diferente. Ele usava óculos, tinha bota grande, olhos pequenos e nariz pontudo. Ximaria. Era um monstrinho, né? Era o Harry Potter, mano, era não? Acho que ele era o Harry Potter, PC, tu? Não. Durante o colegial dele, né, ele perdeu um pouco de ânsia de ser mangaká, né? Ele perdeu um pouquinho desse negócio. Porque é aquela parada, né, cara? O cara entra ali no colegial, o cara vê aquelas meninas ali, tudo ao redor daquele jogador de basquete, jogador de beisebol, né? Os caras são popular, né? E queria jogar também, né, basquete. Que influenciou nesse período foi o beisebol. É. Eu li até uma matéria da biografia dele que disse que na época que ele começou a praticar beisebol, foi na época que estreou um anime até famoso no Japão de beisebol, que também era com dois irmãos gêmeos, né? É. E nesse anime, os dois irmãos gêmeos, é interessante que no decorrer do anime, o mais novo morria e o mais velho começava a fazer um sucessozão absurdo. E o Kishimoto é o mais velho, né? Pois é, o Kishimoto começou a gostar dessa ideia e tal. A ideia é, nem tudo tá perdido, né? É, putaria. E aí ele passou um bom tempo aí da carreira estudantil dele se dedicando só ao... Beisebol. Ele desistiu desse negócio de beisebol quando o cara viu aquela fotinha lá do Kaneda, né? Do Akira, bicho. É, porque o Katsuhiro Otomo, né? Foi outra inspiração dele, né? Agora eu acho, sinceramente, que o Katsuhiro deve ter sido a mais forte, porque eu acho o traço do mangá, principalmente o Kishimoto Masashi, se você pegar o começo do Naruto, dos mangás que ele desenhou antes do Naruto, é muito parecido com o do Katsuhiro Otomo, cara. É parecido. Eu acho. Porque o Akira, naquela época, era ultra detalhado, né, o mangá. Os desenhos são fodásticos ali, cara. E o filme foi uma revolução muito foda. O Akira ali é outro anime que o cara tem que fazer o Azila Cast dele, né, cara? O Akira é, mas tu é doido, não tem como não. Então, aí ele passou, ele voltou, né? Ele voltou a ter a veia dele mangaká, né? Ele começou a estudar algumas técnicas de mangá e voltou a desenhar e escrever, né? E aí é que eu acho que tem um conflito interessante que ele passa a ter, porque nessa altura ele já queria ser realmente autor de mangá, né? É. Estar decidido. Aí ele conta, cara, que ele foi começar a desenhar sério mesmo, começar a ver esse negócio de concepção de página e tal, como é que ele ia fazer pra enquadrar, realmente criar uma história, né? Ele não tinha muita noção, né? Ele foi aprendendo com o tempo mesmo, né? E ele conta isso aí, que vamos dizer, ele sabia desenhar bem, só que quando ele começou a querer criar as histórias, ele percebeu que um autor de mangá não é só o cara desenhar bem, o cara tem que ter noção de roteiro, tem que saber fazer realmente a narrativa. E ele conta isso aí de uma maneira bem interessante, que naquela altura ele desenhava mais ou menos, mas quando ele foi parar pra fazer realmente o mangá, ele se deparou com essa dificuldade. É, eu acho que ele aprendeu muita coisa na faculdade, né, cara? Porque ele fez faculdade de artes também, né? Mas aí, ele até conta que era um pouco frustrante, na faculdade, porque ele disse que até ele entrar na faculdade, que isso é até bem estranho no Japão. No Japão é mais comum, ele não conhecia ninguém que desenhasse mangá. É. Ele disse que ele era doido pra conhecer, ter algum amigo assim que desenhasse e tal, pra ele poder começar a se desenvolver e tal. Só que ele não achava, ele dizia que até na faculdade que ele fazia tinha um clube de mangá, realmente. Só que quando ele chegou lá e tal, ele viu o naipe do clube, os caras desenhando meio torto ali. E ele corrigia a galera, né? Chegava lá e dizia, ah, mas não é assim não e tal. Tá tudo errado, né? Tudo não, tá tudo errado. As mesas estão tudo tortas. Aí os caras expulsaram ele, ah, Kishimoto, vai te lascar, não tá certo aqui e tal. É, ele tentou nessa época publicar alguns mangás, né? Só que foi rejeitado, né? Pela Shonen Jump. Porque muitos mangakas, eles fazem isso, né? Eles tentam... Eles escrevem história, desenham, fazem tipo um fanzine. E eles vão lá pra Shonen Jump, né? Pra poder apresentar o trabalho e tal, pra ver se é publicado. Na Shonen Jump, isso aí é muito aberto. O processo de criação da Shonen Jump é o seguinte, vamos dizer. Você pode marcar uma entrevista com um editor da Shonen Jump a qualquer hora, né? Uhum. Claro que você tem que ter um material, vamos dizer, plausível. Você, não adianta você chegar lá, diferentemente dos americanos, só com um portfólio de várias imagens diferentes, né? Você tem que chegar com história pronta. Que isso é uma coisa interessante da Shonen Jump. Ela não procura, vamos dizer, somente o artista, aquele cara que desenha tudo muito bem. Ela quer ver a história do cara. Por isso que quando eles pedem pra você apresentar algum material pra Shonen Jump, normalmente eles pedem uma história fechada. Que é o editor, ele não analisa só a sua história, só o seu desenho, a sua narrativa gráfica. Ele já analisa a sua capacidade de contar uma história. É diferente lá dos americanos também, né? Porque os americanos, eles têm o desenhista, têm o finalista, têm o cara que faz o roteiro, roteirista, né? É. Roteirista aí, não, o mangaka, ele é o cara que faz tudo, né? Ele é o cara que faz a história, o roteiro, ele é que faz os desenhos, né, e tal. É bem diferente mesmo do formato americano, né? E é isso que eu acho massa do estilo da Shonen Jump, porque, por exemplo, no caso do Kishimoto Masashi, ele chega com a história dele pronta, e quando a história dele é reprovada, não é que, ah, não, tá uma filha da puta, vai fazer faculdade de contabilidade, sei lá. O cara, o autor, ele consegue enxergar, não, esse cara desenha bem, ele tem uma narrativa boa. Essa história aqui não serve pra porra nenhuma. Por exemplo, eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que ele entregou foi uma história de um grupo de garotos que acham uma carteira no meio da rua. Aí eles pegam... Isaías, né, cara? Pois é, eles pegam dinheiro, gastam o dinheiro todo em putaria, cachaça, sei lá. Aí depois disso eles começam a ser atormentados por uns espíritos lá, ficam tipo amaldiçoados porque gastaram o dinheiro e tal. Aí, por exemplo, esse tipo de história é muito macabra por um estilo da Shonen Jump. Uhum. Aí o autor pegou e disse, não, mas isso aqui tá muito pesado e tal, tu desenha bem e tudo, é interessante, mas faz outra história lá e tal. O editor começa a dar uns toques de como ele pode entrar no mercado e tal, como a história dele ficaria mais interessante. É realmente uma relação de parceria bem interessante. Isso aí é o autor que... com o editor. Isso aí é o que mata muito o mangaka ali no começo, né, cara? Essa frustração ali do cara ser rejeitado na primeira entrevista, né? Porque o cara é rejeitado na primeira entrevista, mas o cara espera também que o cara volte, né, depois de um tempo. Isso aí, cara, é porque a gente tá falando rejeitado e tudo, mas é, talvez seja difícil entender pra quem não desenha. É. Mas se você for imaginar, quando o cara é rejeitado, ele é rejeitado com história pronta. É. Ele desenhou 30 páginas bem desenhadas, ele arte finalizou. Sozinho, né? Páginas sozinho, o cara sozinho. Por mais que seja preto e branco, é um trabalho desgastante. Normalmente, o cara, quando faz isso, ele faz isso num ritmo de produção, né? Já que ele tá querendo se profissionalizar, ele faz isso cronometrando o tempo e tal, tentando cumprir os prazos. E quando o cara é rejeitado... E os japoneses são muito disso, de se dedicar ao máximo, né, cara? Pois é, tentar fazer tudo melhor é uma parada séria, mano. O cara, o nego se mata, é uma parada foda. Já paciência, viu, cara? O cara tem a história rejeitada, depois de ter feito a porrada de coisa, começar de novo pra mudar uma porrada de coisa de novo, vai pra lá. Tu voltava, tu, PC? Tu voltava, tu mandava o editor se lascar. Não tinha essa paciência, não. Tu dizia o quê, meu? Foi editor. Ah, pra porra. Mano. putaria. O mangá, como o Neto falou, é uma parada muito mais autoral, né, cara? A história do cara, o desenho do cara. Que o Batman tem várias histórias de vários roteiristas e vários desenhistas também. O Batman, por si só, nessa maneira, já se tornaria um gênero, né? É. Que o cara que quer desenhar o Batman, ele vai desenhar aquilo dali. Não tem muito que ele fugir criativamente, né? Por isso que eu gosto mais de graphic novels e não da parada mais mainstream, né? Que é o mensal. Mas aí o Kishimoto, ele conheceu um cara, né? Chamado Tetsuya Nishio, que era um cara que trabalhava com design de animação, né? De animes. Na época, foi esse cara que deu os toques pro Kishimoto, né? Ele disse, não, mano, tu tá querendo publicar um mangá lá na Shonen Jump? Aí ele, mas tal, não sei o quê. Não, mano, deixa eu ver aqui tua história. Aí ele olhou lá a história do Kishimoto, aí, não, mano, pra Shonen Jump aprovar, tu tem que fazer o estilo do desenho assim, assim, a história tem que ser desse jeito, assim, assim. E a galera foi dando os toques pra ele, né, e tal. É porque, o que a gente diz, é um fato também interessante, que por mais que a Shonen Jump e os mangás japoneses sejam autorais, a editora foi como esse caso que eu expliquei de uma das primeiras histórias do Kishimoto de horror. Ela nunca vai, por mais que a história seja excelente, ela não vai publicar aquilo pra aquele público, porque ela sabe que a Shonen Jump é público adolescente. Por exemplo, o Fullmetal Alchemist, que é uma história muito boa e tal, muita gente dá valor, só que ela já é uma pegada bem mais adulta, né? É. Envolve umas discussões e umas paradas filosóficas bem maiores. É uma história excelente. Se o cara não publicar, vai ser um prejuízo. Só que pra Shonen Jump, não é interessante publicar. Ela tem outras publicações pra público mais velho e tal. É porque são outras revistas, né? A Shonen Jump é a principal, né? A Shonen Jump é a principal porque, vamos dizer, é a que explode mais sucessos. Mas, por exemplo, o Fullmetal Alchemist é da Square Jump, se eu não me engano. É. Outra coisa também que eles fazem também, que a gente explicou até em alguns casts passados, é essa parada das pesquisas, né? Que a galera da Shonen Jump faz pesquisa de público, né? Semanalmente, cara. Os caras estão sempre fazendo essas pesquisas de público pra saber qual personagem é mais popular. É por isso que algumas séries são canceladas, né? Não, isso aí, cara, influencia absurdamente a série, mano. É, a popularidade da série é o que vai definir o rumo que ela toma. Isso é uma coisa bastante interessante, porque, por exemplo, se você prestar atenção, toda série que você pegar, os três primeiros capítulos, eles são os definitivos. Porque quando o cara lança os três primeiros capítulos na revista, são os três primeiros garantidos. Independente da posição que eles alcancem na revista, a revista publica. Depois desses três, a revista começa a ver a popularidade. Por exemplo, se o mangá começa a cair, aí o editor dá as opções pro autor. Ou o autor começa a deixar a história dele mais estilo Jump, mais com luto, o personagem começa a desenvolver mais, ou ele arrisca, vê se tem aquele público. E isso é realmente o que gera o cancelamento, isso é que gera, por exemplo, em determinada história, o exemplo do Naruto, o professor dele, né, o Iruka, na teoria é um mero personagem coadjuvante, né? Uhum. Só que como nas pesquisas de popularidade o Iruka sempre aparecia em alta, o autor tem que começar a colocar mais o Iruka na história, mesmo que ele não queira. Vamos dizer, tem determinada cena que não seria interessante o Iruka tá lá, mas ele coloca o Iruka sensei justamente pro cara ver, vixe, ele botou meu personagem favorito, eu vou votar aqui no mangá do Naruto como o melhor da semana. E isso vai moldando o mangá do cara, quer que ele quer não, para ficar mais popular e para ele conseguir se manter na revista. É, isso aí também aconteceu com o Yu Hakusho, né, cara? Porque o Yu Hakusho, na época, ele começou como uma comédia romântica, né? O Yoshihiro Togashi escrevendo. Exatamente. E aí a Shonen Jump, os editores, né, da Shonen Jump chegaram na época e disseram, ah, mano, cria aí um animezão, um mangazão de ação, mano, que a ação ali é que tá dando dinheiro e tal. O exemplo que tu deu é o exemplo perfeito do que acontece na Shonen Jump. E o Yu Hakusho só virou um mangá de ação por causa dos editores, né, da Shonen Jump. Exatamente, se você pegar o começo do Yu Hakusho, é isso aí mesmo, é romance e tal, os caras baixam, se não tiver briga, aí não dá não, viu? Por isso que ele incluiu, né, o Rie e o Kurama, né, da história. A galera pode até achar que os editores são filhos da puta, mas os editores japoneses, eles acertam. As histórias só geram as histórias que são hoje, mano, por causa dos caras, né? Isso aí aconteceu também com o mangá dele, né, cara, porque ele chegou lá com a história, o Karakuri, que foi cancelada também, né? Ele, apesar dele ter ganho um prêmio, né, de artista revelação da Shonen Jump, só que a popularidade do mangá não vingou, né? Aí ela foi cancelada. E é justamente que a gente discutiu aqui, né, cara? Na Shonen Jump é assim, como a gente falou, o autor, ele às vezes consegue identificar se o cara tem tendência ou não pra publicar um mangá bom, como foi o caso do Kishimoto Masashi. Só que a palavra do autor, como a gente já explicou, não é definitivo. O que define tudo na Shonen Jump é a popularidade. O cara pode desenhar ruim, a história pode ser incrivelmente ruim para uma pessoa, só que se a popularidade da história for considerada alta, ela vai ser publicada. Isso aí é inevitável. E para eles saberem que um autor novo é bom ou não, é que eles criam esses concursos de autorrevelação. Eles criam um concurso, como foi o caso do que o Kishimoto Masashi participou, que eles lançam uma história fechada para testar se aquele autor faz sucesso ou não. Foi o caso dele, eles lançaram a história, a galera gostou e tal, voltou a nota lá em cima, no Karakuri, só que na hora de publicar uma série mensal, eles viram que não rolava. Não, é realmente, tu tem condição de ser um autor da Jump, o que o teu traço a galera gostou, tu ganhou o prêmio e tal, mas essa história aqui não dá para publicar não, tu tem que me trazer alguma coisa que seja mais publicável e tal, aí a gente arrisca. Eu sei que depois desse trabalho que tu falou aí do Karakuri, depois da premiação e que não podia ser publicado, cara, não vinha nada na cabeça dele não, pra criar nada. Ele até uma depressão, entrou em depressão e ficou passando uns momentos não difíceis não, na vida dele. Ele passou 2 anos sem publicar nada, né? Ele até se perguntava se era isso mesmo que ele queria, né? Ele perguntou, mano, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida, né, e tal. Ele achou os personagens que ele tinha criado na adolescência dele. Foi, cara. Olha aí, os desenhos vão voltando ali, né? Ele tinha achado o desenho do Naruto, do Sasuke e da Sakura. Sabe por que o nome do Naruto é Naruto? É. Porque o Kishimoto, esse bicho, é viciado em macarrão instantâneo, né? Aí o Naruto é um tipo de condimento lá do macarrão que ele gosta. Olha aí, mano. Mas então em si o Naruto também é uma parte do Kishimoto, né? Viciado em ramen. Muito da história do Naruto tem muito a ver com o Kishimoto, né, também. Sim, sem dúvida. Não, aí o cara pegou aqueles desenhos daqueles 3 personagens, né? Escreveu uma história de ninjas e aí nasceu o Naruto, né, cara? Ele apresentou a história pra Shonen Jump, né, cara? Os caras aprovaram. Eles viram que o cara se dedicou realmente, né, cara? O cara foi lá, teve os trabalhos rejeitados e tudo, mas o cara voltou, né, bicho? Kishimoto, eu acho que ele deve ter apresentado, que eu tenha visto de esboço dele, umas 6 histórias. Foi bem comparado ali com o sucesso que o Dragon Ball e o One Piece criaram, né, cara? O One Piece eu acho que nem tanto não, mas Dragon Ball... O One Piece é o primeiro que o Naruto, não foi, não? Saiu. Foi o One Piece anterior ao Naruto. O Dragon Ball é o maior da história, né? O One Piece é o da atualidade e o Naruto tá aí tentando carreira. Tentando carreira. Eu tenho um fato curioso aqui da infância do Kishimoto. Esse bicho, o time dele de beisebol, quando chegava tipo do final das férias, era tradição o time dele se reunir numa ilhazinha lá, né, e tal. E... nessa ilha, mano, em cima tinha uma montanha, né, e tal. E essa montanha era cheia de macacos, né? E aí? Aí esse bicho disse que um belo dia o time dele de beisebol tava subindo essa montanha, né, e tal, que tava terminando as férias. Aí tinha um ponto turístico lá em cima, né, e tal. Quando eles chegaram lá, bicho, disse que tinha uma multidão de macacos, mano, porrada e tal, porrada de macacos. É isso. Foi, os macacos selvagens, mas na deles, né, e tal, não sei o quê. Aí quando eles chegaram lá em cima, tinha mais uma porrada de macacos, só que tinha um criador lá, né, tal, um guarda florestal, aí dizer, não, mas esses macacos aqui, eles são os macacos domesticados, né, não faz mal a ninguém, tudo. Agora, os macacos selvagens, mano, vocês têm que ter cuidado, porque tem um macacão aí, mano, que ele tá montando tipo uma facção autônoma aí de macacos. E esses bichos são parte da pesada e tal. É o Caesar, né? O cara, não, mano. O Caesar. Pois é, mano. Aí esse bicho, inclusive, ele tá ali. É o Kishimoto diz, mano. Que era um macacuzão doideiro, o bicho cheio de cicatriz, se liga. Aí o cara, não, mas essas daí são as cicatrizes de combate dele e tal. Esse bicho, pra conseguir a liderança, esse bicho se envolveu em várias brigas. O Kishimoto, mas disse que era um macacuzão irado, né, e tal. Aí esse bicho ficou, tipo, hipnotizado pelo macaco, né? Ficou olhando fixamente pra ele e começou a se aproximar do macaco, né? Aí ele disse, cara, que ficou tão concentrado do jeito que, sem querer, mas ele pisou num filhote, mano, de macaco. Puta que pariu. O filhote de macaco, mano, deu um gritão, né, lá, e saiu correndo, mano. Mas ele disse que nessa hora aí, mano, ele só sentiu um macaco voando nas costas dele, ó. Esse bicho, ah, eu não sei o que e tal. Aí começou a se balançar. Quando ele olhou, mano, ele só viu o gorila chefe lá, mano, correndo pra cima dele. Esse bicho, vixe, mano, fudeu. Aí ele conta que nessa hora aí, mano, o guarda florestal se jogou em cima do gorilão. Aí esse bicho, vixe, mano, agora eu me salvei e tal. Aí ele disse, mano, que o guarda olhou com a cara toda puta com ele, tal, mano, corre, não sei o que. Ah! Aí ele disse que quando se virou, mano, os macacos tudinho tava atacando o time de beisebol dele. A mó putaria e tal. Esses bichos tiveram que sair correndo, os macacos tentando destruir tudo. Aí esse bicho disse que chegou lá no barco, né, de volta. Ele estava voltando, né, os caras. Aí os caras tudo sem entender, né, comentando, ah, mas o que aconteceu que os macacos atacaram a gente, não sei o que e tal. O gorila ali deve ter matado aquele treinador, não sei o que. Aí esse bicho assim, pensou assim, vixe, mas será que eu conto que foi eu que pisei no rabo lá do macaco, esse bicho? Não, é melhor não, hein? Tá, e é daí que o cara tira, né? A inspiração ali do Sarutobi, né? E o macacão ali. É, mano, os macacos ali sempre foram da pesada, mano. Ei, PC, qual é a diferença dos macacos pros sonhos? Sonho, bicho. Porque tu sabe que o sonho também é um bicho, é porradeiro, né, mano? O sonho, ele é pequenininho, só é pequenininho, né, meu bicho? Inclusive, mas não, mas você depois eu vou dizer, ó, porque o sonho ali, bicho, é do mal. Tem coragem de pegar um sonho sozinho? É dois, mano. Sonho, sei não, mano. Sonho é brabo porque são uma porra, mano. O bicho ali, pra arrancar o osso do cara, bicho, é bem facinho, mano. Inclusive, meu tio, o bicho é louco, ele inventou de criar um sonho, mano. Ele só desistiu, mano, quando o bicho tava no ombro dele, né? E ele se sentindo ali um pirata, né? Um macaco. Um macaco. Esse bicho chegava assim, aí o som respondia, né? As coisas, quando perguntavam pra ele. E ele só desistiu de criar o sonho, mano, por causa que ele levou uma dentada ali no queixo. Levou uma dentada no queixo, né? Que é mais sonho. Ô, putaria. É, morreu não, mano, puta, o tio. Meu Deus. É porque o pessoal disse que o sonho transmite a raiva, né? Ele tem que fazer um exame pra saber se tá com raiva. O meu outro tio até ficou frescando. Ei, mas tu tá com raiva? Tu tá calmo? Não, cara, não. Eu tô calmo. Oh, sacanagem, meu amor. Falando do primeiro episódio. Ah, delegacia? DHL. O Lula que passou. Os caras estão na delegacia pra quê? Mano? Vou ter que contar essa história aí, mano. Parou o cast do Naruto aí. Caralho, os caras esse aí, bicho, mano. Tá aí na delegacia. Não, mano, tirar o Lulu. Então, cara, eu acho que muito do sucesso ali do Naruto é devido ao primeiro episódio, né, cara? Eu acho que... Não. É sim. Assim faz pequeno. É, porque eu costumo dizer, cara, que muita coisa que prende a pessoa no anime vem do primeiro episódio, né? O cara assiste o primeiro, aí, vixe, mano, parada, zona massa. O cara assiste o 2, o 3, aí... Se eu disser que eu assisto, eu comecei do terceiro, e aí... Isso aí porque tá um bostazão. Aí é outro mérito do Naruto, né? Porque o cara começa a assistir do terceiro e ainda assim continua, né? Pois é. É porque a história ali do Naruto é foda demais, cara. Ali a parada, eles vão ali da raposa. O cara já se impressiona ali com a raposa no começo, né? Já. Eu não acho foda, não. Tua bunda, Théo. Naruto, a raposa ali marca presença, mano. Tá doido, a raposona, né? Ali é foda, cara. Porra. Eu acho que é o desenho. Raposona, ó, raposona. E o desenho, cara, o estilo do desenho no anime, ele é bem feito demais, cara. Eu acho que, assim, é diferente, né? Dos animes que passavam ali na época. Que época? Na época ali do Dragon Ball, do Yu Hakusho, o Naruto, mano, ele tem uma movimentação, assim, suave dos personagens ali, é... Suave, ó. É, mano. O Manel tá frescando direto aí. Ô, Manel, mano, esse bicho tá no modo Barbosa, se liga. O cara fala uma coisa, ele repete só a última palavra. Falei qualquer coisa, PC. Qualquer coisa. Desliga o Manel. Desliga o Barbosa, mano. Não, mas é irado demais, cara. O Naruto, ele é aquele... É aquele personagem clássico, né? Dos animes ali, que ele é o personagem meio burro, né? Eu digo que o Naruto me cativou pelo fato de eu, desde pivete, ele ser burro. Ser um ninja, aí... Ei, mas o Naruto não é burro, não. Aprendi, ele tem preguiça de pensar. Deixa eu falar, porra! Aí, ó... Ele é coisa, pá. Ele é quase um PC, né? Não, PC? Eu me inspirei nele. É verdade, isso aí, viu? Aí, o PC se inspirou nele, muito, mano. Parecido do Naruto mesmo, cara. Os dois são louro e tem barba. Só Naruto não tem barba? Tem, aqueles pelinhos, mano, a bochecha dele é barba, mano, não? Ali pra mim era um risco lá, que isso aí. Então não existia. Tatuagem de renda, né? É os bigodes da raposa, não? Bigode da raposa. Pode ser representado também. Olha aí, mano. Mas eu tenho que dizer que o Naruto não é burro, não. Ele tem preguiça de pensar, é diferente. É realmente. Diferente. Os bigodinhos dele, tu acha que é por quê, o PC? Devido à raposa, talvez. Por que que ele tem os bigodinhos por causa da raposa? Porque ele tá com a raposa dentro dele. Spoiler, não, mano. Tem que explicar. Já foi spoiler. Primeiro episódio do Naruto já tem bigode, mano. Não, porque a história dele é isso aí, né? Porque a raposa tá. A história dele se baseia no bigode, é? Dentro. Já sabe que domingo eu vou te dar uma mãozada, né? Que assim, né? A raposa demônio, né? Gigante lá e tal, que é um monstruzão inacreditável que tá assolando a vila, né? A vila de Konoha, que é a vila da folha e tal. Na verdade é um Pokémon, né? Que entrou indevidamente naquele universo. Evoluiu, né? A vila? Mas é uma vila de Colombo? Konoha, mano. Aí dentro, o Adel tá todo fresco, né? O bicho acordou debaixo da pia, né? Debaixo da pia? Já bem aí. Acordou fresquinho hoje, bem fresquinho. Ele tá com a porra louca, ele. É. Não, e aí o quarto Hokage, né, que era o fodão. O que é um Hokage, ô PC? Explica aí pros ouvintes. É o maior e mais forte, é o maior título da vila e também conhecido como mais forte. A vila mais maior, é? Da vila da folha, né, tu tá dizendo? Os Kage, em geral, é os mais fortes da vila. Os mais reconhecidos. Mas o Hokage é o da vila da folha. Ah, da folha é o Hokage. Até agora tem 5 Hokage. E se for da areia? Se for da areia, qual? Kazekage. E se for de Fortaleza? Fortaleza. É, e deu valor. Isso rápido. É, precisamos aí. ficar tunado, né? E aí, PC? Pois é, aí tem os 5 Hokage da Foi até agora, que foi o primeiro Hokage, é o Hashirama Senju, o irmão dele que eu me esqueci o nome, o terceiro Hokage que é o Sarutobi, o quarto é o Yondaime, que é o quarto Hokage, eu não vou falar o nome dele que eu vou dar spoiler. E o, a quinta é a Tsunade. É, mas o quinta aparece lá pra frente, né? Porque o quarto, ele o quarto ele morreu na hora que ele tentou aprisionar a raposa, né? E tal. Pois mas é, eu não entendo é porque que ele morreu. Ah, porque ele usa aquele jutsu do véi, né? Pra... É, o, na verdade, o véi aprendeu com ele, né? Aquele jutsu ali. É o Shikifujin. Do demonhão, né? Lá e tal. É, o Shikifujin. Demonhão. Tu sabe o que é uma coisa que desde o início eu achei curiosa, mano, no Naruto? É. É porque logo no início eles dão uma apresentação, né, do Naruto e tal. É. Dizem que é um universo ninja, né, e tudo mais. E antes do Naruto, pelo menos eu imagino, a gente tinha a cultura de um ninja ser aquele cara... Da sorrateiro, né, e tal, que andava pelas sombras. E na primeira cena, mas já aparece a putaria, o Naruto com uma roupa zona laranja, né? Tocando terror na cidade, correndo lá e não sei o que. É, eu fazendo umas pichação. O cenário... fosforescente, né? O cenário do Naruto, é bem colorido, né, cara? Pois é, cara, não é aquela coisa sombria, porque antes do Naruto, o cara... Tinha o Ninja Scroll, né? Ninja Scroll como exemplo. Pois é. Ninja Naruto Scroll. É o estilo ninja moderno, mano. Se veste com camisola e tudo mais. E é, isso aí é uma coisa que o Kishimoto Masashi botou no mangá, né, cara? Porque ele queria criar um universo de ninjas, que é um universo... Ei, babá, tu se liga que o PC disse que os caras andam de camisola, né? A hora que era pro Manel ter dito camisola, ó, bicho, deixa eu passar essa. Deixa eu passar essa, foda. E aí o que é. E aí o que acontece? O Kishimoto Masashi, ele queria fazer esse negócio, né? Do universo medieval ninja, Japão feudal, junto com algumas coisas modernas, né? Que isso é televisão, já. Ok. Televisão, fone de ouvido. Isso aí foi o que deixou os fãs mais curiosos, né? Pra saber mais sobre aquele universo e tal. Mas eu acho que foi uma parada acertada que logo nisso aí o cara já via que, por mais que existissem as características ninja, né? Não se passava diretamente no Japão feudal, né? Não, é um universo totalmente diferente, né? O universo dele que ele criou, né, cara? É, um universo próprio. Até porque para uma das coisas também que é muito bem definida no Naruto é a geografia, né? É. Porque tem os países próprios, as vilas de cada país e tal, e até pra facilitar, né? Eu imagino a concepção da história. É, Konoha é como se fosse uns Estados Unidos, né? Konoha, que é o maior... Acho que Konoha deve ser como se fosse o Japão, mano. Ah, porque é o maior país, né? De todos, Konoha. Ele é o país da areia, se não me engano. É, como é? Ele é o país da areia. É, tem os outros caras... Eu não acho ele o maior, não. Quem é o maior pra ti? É o país do fogo. Deve nem existir da série, mas... País do fogo é... Verdade, calor. A colocação do Manoel é correta. Konoha é uma vila do país do fogo. Mas eu disse... Mas eu disse que Konoha era o maior... Não, mas tu não especificou que era a maior vila. Mas é a maior vila, Konoha. Mas tu não especificou que era a maior vila. Tu disse que é o maior país. Ah, o país. Aí, ó. Logo no primeiro episódio tem aquela parada do negócio dele aprendendo o Kagebushin, né? Porque não é o Kagebushin, é o Bushin, né? Porque... Tinha... É, porque ele estuda numa escola de ninjas, né? Uma parada altamente fodástica, né? Se o cara parar pra pensar, era coisa que o cara queria, né? Na época que o cara era criança. Tu é doido, mano. Nessa época era o auge, mano. Tiro, tu quer isso até hoje, mano. Ura, tu é doido, mano. Se me convidasse pra uma escola ninja, eu ia, mano, na hora. Porque tu disse que era só quando era criança. Porque na época da infância o cara quer... E a namorada dele tá perto aí dele. Aí ele... Isso aí foi massa, né? É essa parada, né? Porque o Naruto, ele era como se fosse aquele aluno ruim, né? O aluno burro, né? E tal. Como se fosse não, mano. Logo no primeiro episódio o cara disse que ele já reprovou 3 vezes o teste ali. Aí ele tinha que fazer um clone dele, né? Lá, não, Naruto, faz teu clone aí, mano, se eu quero, beleza. Porque esse é o básico, né? O bucho. É, porque esse aí é o café com leite, mano. Aí esse bicho pega e faz um clone morto, né? Uma taria dessa. O decozão de pano do chão. Clone de ressaca, do Theo com ressaca daquele jeito, né? Tu já imaginou o Manel, mano, da escola ninja? Ei, Manel, cria aí um buchinho aí, mano. É só esse bicho, pô! Aí cria um buchinho bebo. É, né, não, Manel, cria um buchinho, aí esse bicho levanta a camisa, né, assim. O buchinho, né? Eu também sacado. Os caras, valeu, Manel, aprovado. Então, aí o Naruto é o único que é reprovado, né, do teste, cara. Aí tem aquele outro professor lá que eu esqueci o nome, né, o do cabelo de cuia lá. Cabelo de cuia. Não, peraí, o professor... É o Mizuki. Ah, o Mizuki não, mas o Iruka, mano. Não, o Iruka é o professor do Naruto, aí tem um outro cara aqui. É, o Iruka é o clássico, mano. O Mizuki é o cara que ele chega e diz, não, dá mais uma chance aí pro Naruto. É, mano. Só o Iruka, não, mas tá é doido, né? Eu reprovei esse bicho ali 300 vezes, mano. O Iruka que é o professor gente boa, né? Esse bicho reprova o Naruto, mas é naquela parada de que realmente o Naruto não tem a mínima condição de ser aprovado como ninja, né? É, porque ele sempre foi rejeitado, né? Por todo mundo, por causa da parada da raposa e tal. Ele tem essa parada que ninguém gosta dele por causa da parada da raposa, né? Porque ele é visto como um... É, tipo um demônio, né? Ah, a raposa tá dentro dele e tal, baitola, velho, desse. Porque muita gente da vila morreu por causa desse bicho. É, Ei, percebi, mas quando a galera te considerava como um demônio, a galera tinha preconceito... Eu pensei, do colégio alguém te confundiu com um demônio já. Já. Não. Não foi aquela história que ele mordeu o sovaco do cara, mano. Conta... Mordeu o sovaco, ó. Conta aí essa aí. É, foi cruel, ó. Tá, eu era do colégio, mano. Eu tinha mania de fazer um símbolo na mão, né? Vixe, o símbolo na mão, né? O jutsu, né? Tu tá fazendo. Aí eu vi o desenho do Naruto da parada lá da barriga dele, mas eu peguei e desenhei, mano. Na mão. Na tua barriga. Mão. Aí fiz uns tipo uns tribal seguindo, mano. É. Aí esse bicho, mas tá fazendo é macumba, é? E aí, os caras também da sua turma altamente instruídos, né? Pensaram logo que era coisa do demônio, né? Mas não foi motivo de afastamento, não. E aí? Foi não, né? Deu pra se safar, né? Dessa. Até hoje o mundo tá quase perdido mesmo, né, galera? Tá nem mais. Putaria. Não, mas aí tem aquela parada do Mizuki, ele dá a dica pro Naruto, né? Ele, mas não sei o que, mano. Eu ouvi dizer que tem um pergaminho não sei aonde, peraí, vai lá, mano, pega lá, mano. E o Naruto, né? O moleque travesso vai lá e pega o pergaminhozão das técnicas. Ele vai. O Naruto, cara. O Naruto, se ele. Vou ver, ele é o cara do trabalho duro também, né? Como o Rock Lee é lá na frente. Porque o cara aprende, mano. Não, o cara aprende um dia, mano, o jutsu. O que você quer dizer com isso? Ele deu duro, foi. Mano, o bicho ali ficou horas e horas ali na floresta zona ali pra aprender o Kagebushin. Porque assim, ele fala, é um Bushin, né? Taria, né? Porque o Bushin, ele é como se fosse um clone. É só uma ilusão. É, só que ele não é o clone real, né? O Kagebushin, ele cria vários clones reais, né? E ele divide o poder, né, do cara. Mas tem um pra mim que na verdade a galera cria só um, né? Um ou dois, né? Aí ele, pelo fato de ter muita mana, né? Como diz os... Mana não, bons, chakra. Os médicos, cara, é porra. Chakra. É os mediqueiros, mano. Cala a boca. Mano. O cara tem muita mana, aí ele vai e cria uma porrada. É porque aquela... Na verdade, a técnica do Kagebushin é isso mesmo. O cara divide o chakra dele em quantas cópias ele quiser. É. Não, né? Enquanto ele quiser ou puder. Naquela técnica. Não, pois é isso que eu quis dizer. É isso que eu disse. O pessoal cria um ou duas, porque normalmente ele é um dos únicos que consegue criar tantos. Pelo fato de ele ter uma mana zona doideira ali. Por que ele tem a mana zona doideira? Por quê? É. Porque ele é o Naruto. É por causa que ele tem a raposa, seu baitola. Não, não é por causa disso. É por causa disso não. Quando ele tá com a raposa, ele tem 100 vezes mais chakra. Puta que pariu. Agora eu fiquei curioso, pensei, se não é por causa da raposa, por que é? É, foi. Não, se eu contar é spoiler e não vai dar certo, não. Spoiler é meu pau, mas conta logo, mano. Vamos chutar essa porra aí, vamos ver quem que é pau de quem. Tá louco, mano. PC tá inspirado hoje. É, porque hoje é sexta. Mas aquela técnica ali que ele usa no começo, não é outra técnica não, porque o Kagebushin, ele cria, como o Neto disse, quantas cópias ele quiser, mas ele tem outra técnica, né, que é o... É o Taju Kagebushin no Jutsu. Ele cria 1 milhão de cópias, né, uma parada dessa aí e tal. Mas eu acho que naquela hora, mano, porque o momento que ele usa a técnica, esse bicho já tava meio puto. É. E tem outro, ele não tinha controle da técnica, né? Como ele ficou meio puto, isso é normal em qualquer mangá e anime, o poder dele aumentou e ele saiu distribuindo na doida. Se tu for imaginar, essa cena aí, ela compõe uma parada interessante, porque ela mostra justamente isso. Se, vamos dizer, no começo, um Bush normal, ele não conseguia fazer, e nessa outra cena mostra ele muito puto, né? E consegue fazer aquela quantidade de Bushings, no primeiro episódio, além de várias coisas, ele já mostra isso aí. Que aquele personagem tem um grande poder escondido, né? Como é normal nesse tipo de série. Também, né? Personagem principal e tal. Isso aí também é um ponto questionável, que em outros episódios da série, o próprio Naruto questiona isso aí, né? Esse bicho, não, mas eu que sou o protagonista, não sei o quê, esse cara que aparece mais do que ele. Inclusive é um dos comentários que muita gente faz, né? Porque o nome do anime é Naruto, mas o personagem que é menos interessante é o Naruto, né? Os outros personagens ao redor dele, mano. Os outros personagens ao redor dele, mano, são muito melhores do que ele. Não, isso aí concordo não. É lógico que é, mano. Isso aí no começo da série, né? Agora quem acompanha o Shippuden também, que tá acompanhando, aí é outra história, né? É, mano. Shippuden é outro cast, mano. Shippuden é outro cast, mano. Não, eu só tô mencionando, né? Jamais. Eu não vou contar. PC hoje o bicho vê o homem dos spoilers, né? Spoiler me. Depois que ele aprende esse negócio do Kagebushin, né? Aparece lá o cara dizendo que ele só fez aquilo, deu a dica pro Naruto pra ele pegar o pergaminho pra ele. Aí ele vai e passa no teste, né? Porque o Iruka vai lá, salva ele, não sei o que e tal. É uma cena zona marcante. É, cena zona. Chorou tu, né? Tu chorou? Não me lembro, porque eu era muito novo. Chorei não, achei graça. Deixa de mentira, pai. Naquela parte lá que o cara ficou com a cara de assustado, a câmera vai pra cima e só ouve o grito. Ah! É doido. É, mas a cena que o Iruka dá a bandana pro Naruto é emocionante, cara. Não chorou não? Ele acha que é na hora que o cara tá levando mó de feio, ó. Putaria. É uma cena emocionante, cara. E a abertura do Naruto, né? A abertura, a música do Naruto é foda também, né? A primeira. Legal. A primeira eu acho meio café com leite, assim. Eu ainda não acho que não é o auge, não. É uma aberturazinha legal, né, e tal. É, mas não tem muito a ver com anime, né, e tal. É um tipo um MPB, MPJ, sei lá o quê. Chamaria MPB, ó. Caralho, ó. É, porque eu quis dizer que é uma música mais tranquilinha, né? Tá. É, MPB foi putaria, velho. Não, cara, mas o anime começa mesmo na parte do negócio dos times ali, velho. Que o Naruto entra pro time 7, né? É o time 7, né, o dele. Tem outros fatos interessantes. Antes disso aí, tem um episódio do Konohamaru, né? Que eu me acho um episódio massa. Esses episódios do começo são os episódios comédia, né? Então... Inclusive, hoje vão descobrir porque o nick do Neto é Neto Maru, né? É. Não, mas é por causa, é por causa do... Se os ouvintes se tocarem, por quê? Não, mas é por causa do Naruto, mas eu acho que é por causa de outro personagem. Pois é, vamos deixar aqui por debaixo dos panos. Pra ver se os ouvintes vão sacar. Então, aí... Os episódios, esses episódios do começo são os comédiazinhos, né? Tem um episódio lá do Naruto que ele fica com dor de barriga, né? Então, episódio... Aí dentro, mas o carro do leite estragado. Não, mas eu acho que esses episódios, mano, servem pra ambientar um pouco, cara. Porque, por exemplo, nos primeiros episódios, você já... Pelo menos a sensação que eu tive quando assisti o Naruto, já assisti o anime antes de ler o mangá. Tinha umas coisas, mano, que não era comum em anime. Por exemplo, tinha um negócio dos ninjas poderem se transformar, né? É. Isso aí, cara, eu me lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei um negócio alucinante, mano. Porque, tipo, o Naruto tava lutando com um cara, aí o cara que o Naruto tava lutando não era o cara, era outro cara. E o Naruto também não era o Naruto, era outra pessoa. Era o Iru. Vixe, meu irmão. O cara, eita, vai isso ponta, aí. Eita porra. Que é o Renger, é né? É doido, mano. Isso do Renger. Pois né? É, que é o jutsu da transformação. Isso aí, mano, tu é doido, na hora eu imaginei, meu irmão, mano, com isso aí dá pro cara fazer várias coisas, mano. Dá pro cara desenvolver batalhas zonas, como é que se diz? Com estratégia zona violenta, mano. Eu me lembro que era essa putaria, né? Que o cara imaginava, mano, se as batalhas no começo é desse jeito, lá pro final vai ser essa putaria, né? Os caras... Então aqui, de repente, o cara é uma madeira, aí de repente o outro cara também é uma madeira, de repente... O negócio da madeira é muito escroto, meu Deus. Isso aí foi pro videogame, né? As lutas de Naruto é só isso aí, né? No PlayStation. O cara também dá um golpe, acho... madeira, aí o cara vai contra a madeira. Isso é isso. O cara dá cinco golpes seguidos, madeira, madeira, madeira. Esse lance da madeira eu também acho esticado. E outra coisa nos primeiros episódios que eu acho que foi uma coisa altamente bem planejada do autor foi que o jutsu de especialidade do Naruto fosse aquele sexy no jutsu, né? Putaria. Que o pessoal acha escroto, né, cara? Que isso aí, mas isso aí é uma cultura meio do Japão, né? O pessoal... A galera gostar de hentai, é. É, a galera ali escrotiza mesmo do Japão, ali. Isso aí, cara, eu acho que cumpre o objetivo, porque, por exemplo, o Naruto é uma série, né, apesar de ter uns cabocão de mais de 30 anos que acompanha, né, e tudo mais, mas ele originalmente é criado pra adolescentes, né? É. E, vamos dizer, ter essa leve dose de erotismo, por exemplo, foi o que pegou o tempo pra ser o Naruto, foi esse episódio aí. Tá só esperando ele falar, ó. Porque a gente apresentou o episódio lá, né, do Hang pro Manel, aí tinha a cena do velho, né, do Hokage, aí, vai tarado, aí, pá, parece a mulher do Naruto. Aí ele, vixe, mano, animizou massa. Tu é doido, mano? O Manel, mano, inventou uma posição antes do próprio anime, mano. Porque quando o Manel viu o Naruto com aquele sexo no jutsu, esse bicho ficou fazendo um sinal de positivo com as duas mãos, assim, mano. Antes do Jiraiya aparecer na série muito, mano. A técnica mais devastadora é os múltiplos... quando ele faz Kagebushin com o Renji. Ele faz o Haren no jutsu, né? É, o Haren, puta. Putaria, isso aí. Não, esses episódios no comecinho são massa, mas... O que transforma o anime no anime de ação é essa parte mesmo dos times, né, mano? Do treinamento do Naruto, da galera. Ô PC. Pronto. Ô PC, mas tu gostaria de levar aquele golpe do Kakashi de 1000 anos de dor? Não. Putaria. Galera, questionável, também... né? O PC ficou galera, meio assim. A galera também acha escroto o Naruto por causa desse negócio, né? Do 1000 anos de dor. Mas isso aí é uma cena, mano. Uma técnica. É uma besteira muito grande o cara dizer que o Naruto é uma bosta por causa disso, mano. Pá, pô. Não, e nem isso, mano. Eu acho que isso aí, mano. É, pra quem tá acompanhando a série, pelo menos do início, ou pra quem gosta desse tipo de série, mostra uma coisa interessante, mano. Porque o Naruto, como a gente já discutiu, ele já vinha apresentando lutas massas e humor, né? É. E pra quem procura essas séries, é isso aí que o cara quer, mano. Quer lutas bem feitas e humor. E essa cena do Mil Anos de Dor é legal por causa disso. Ela tem tudo pra ser um golpezão foda, né? O cara, vixe, meu irmão, fudeu. O professor pegou ele agora. O bicho vai fuder com esse bicho. Pois é, vai matar. Aí esse bicho usa uma técnica zona mó enxame, mano. Bicho. Sacrifugado, mano. Ah, essa parte aí é a parte que o Kakashi aparece, né? Porque até então, como o Neto falou, tinha essa parada do negócio do cara se identificar os ninjas, né? O cara não tava identificando os ninjas ali até então. Aí quando o Kakashi aparece, aí o cara, agora sim, agora o ninja apareceu, né? Porque o Kakashi agora é um ninja, né? Eu sou fã demais do Kakashi, viu, doido? Mentira. É, dois bichos aí, bicho garante demais, ó, mano. Porque eu me lembro que na época que o quando o Manel assistiu o primeiro episódio, ei, mano, Kakashi ali é o melhor, mas o cara já tava lá na frente aí, tá doido. Qual foi esse bicho aí, mano? Porque o Kakashi é o professor do Naruto, né? E do Naruto, Sasuke e a Sakura, né? Que é o time dele. E aí eles fazem aquela putaria, né? O treinamento é eles baterem no Kakashi, né? Uma parada dessa. Roubar os sinos. Roubar o sino, né? É verdade. Aí ninguém consegue. Ah, mas nem assistiu o Naruto, mano. Sai daí, mano. Ele bateu no cara, velho. Agora um fato curioso que eu vou contar, porque essa o PC não sabe, alguns ouvintes também não devem saber, que o Kakashi, quando esse bicho foi criado originalmente, ele tinha sido projetado pra ser um cara todo pomposo, né? Esse bicho era todo arrogante na série e tal. Esse bicho era mais ou menos como se fosse, como na série ficou, o Ebisu. Um professorzão todo cheio de 9 horas, né, e tal. 9 horas, ó. Como se fosse a Genkai, né? A Genkai do Yu Hakusho. Pronto, essa é a comparação mais plausível. Pois é, um personagem tipo a Genkai foi o editor do Naruto, que achou que não ia combinar muito. O Naruto já era todo fuleirazão e tal, um cara muito sério, não ia ficar uma parada muito interessante. Outra comparação boa também, ele seria como se fosse o Piccolo, né? O Gohan ali. Que pronto, O que o Kishimoto Masashi pensou originalmente era pro Kakashi ser aquele nível de professor. Aí, como no Japão os mangás sofrem muita influência dos editores, que já sabem mais ou menos o que o público vai achar das séries, aí o editor insistiu pra isso, pro Kakashi ser o cara mais relaxado e tal. Não mais menos maleável, poderoso. Maleável. É. Bicho mais fuleiro e tal. Os caras, mano, vamos ver se dá certo. Ele criou um personagemzão foda, né, cara? Porque o Kakashi ali. Mas é. Kakashi é demais, mano. Tem um episódio também que eles vão tentar descobrir o que é que tem debaixo do rosto do Kakashi, né? Que ninguém sabe como é que é o rosto do Kakashi. Que é uma das marcas originais do ninja andar encapuzado, né? E o Kakashi é o primeiro que aparece, e nenhum dos únicos. O único, né? O único. Dos únicos que aparece ali com uma máscarazinha é ele, né? É, fora os abusos, ele é o único. É, tem essa parada também das missões ali, mano, que é a parada que o cara também acha foda, né, no começo da série, que até então a galera tava fazendo aquelas missões de putaria, né, o cara resgatar o gato, não sei o quê. Brinca, né? Era só aquela de... Era só aquela de putaria. E tinha os níveis das missões. Agora, é isso aí que eu achei invocado, mano. Que aos poucos o autor consegue criar um universo, por mais que fantasioso, bem interessante, né? Fácil do cara entender porque é que os ninjas estão lutando, né? E tal. Pois é. E é tipo como se fosse... Como se eles fossem ninjas de aluguéis, né? Esses bichos são. Tipo como se fossem mercenários. Eles fazem aquela missão pra poder ganhar o dinheiro deles, né? É a vida, E aí os caras recebem... Eles recebem uma missão de classe C, né? Uma parada dessa. É, mas o engraçado é que lá no Naruto a galera não fala muito em dinheiro, né? Tipo recompensa, essas coisas assim, né? Qual o anime isso, que, né, os caras falam muito em dinheiro? Me diz aí. Nenhum. Só pra gente se basear aqui. Na verdade, eu acabei de perceber que nenhum. Putaria. Ficou triste, foi tu, Badé, agora. Mas é putaria porque aparece um velho lá, né, dizendo, não, mas eu tô querendo atravessar pra ir pra minha ponte, pra minha cidade e tal, não sei o quê. Queria que contratar aqui uns guarda-costas. Aí o pessoal manda o time do Naruto, né? O Kakashi e a galera, tá? Não, mas só pra levar o velho ali e tal, o bicho ali, pra ele não se... Só pra levar o velho, né? Pra levar o velho ali pra outra cidade e tal. Só atravessar a rua véio... ali, né? O velho bebo, né? Tá, ele... A missão do cara aí, né? Atravessar um velho pela rua e tal. E é putaria, né? Porque esse tipo de missão o cara já fica, bicho, velho. Mas uma missão zona de putaria, né? E tal. É só que esse bicho dá uma reviravolta zona foda, mano, da história, véio. Porque tá é doido, mano. No meio da história, os caras descobrem que, na verdade, o cara não tinha dinheiro pra pagar, né? Outra missão e tal. Aí tem o ninjozão assim. Atrás deles. Não tinha dinheiro pra pagar uma classe de ninja mais forte e pagou por uma classe C ou D. Pois é. E aí aparece o Zabuza, né? Que é o ninjazão ali do começo. Que cara. É doideira, né, macho? A espada do Zabuza aparece agora, né, doidinho? Perdura o mangá inteiro, né, mano? Essa porra. É, a história. Só rodando de mão em mão, né, mano? A história dele mesmo dura durante muito tempo ali na. A história do Naruto. E voltando um pouquinho aí, vocês se lembram daquela cena lá que aparece aqueles dois ninjas que vão atrás de matar o véi? Sim. E todo mundo pensa que o Kakashi morreu naquela parte lá, que eles trituram lá o Kakashi. É. Aí quando eles derrotam o ninja lá e o Naruto faz tipo um juramento com a kunai e fura a própria mão. Sim. Já que tem. Rapaz, o véi, eu essa parte aí, no, e no, na versão brasileira que dali botaram uma lancheira, mano. Foi não, mano, já veio isso. Eu vou pensar até uma lancheira. Não, mas ele só. Como é que se diz? Cortaram, mano. Foi não. Cortaram sangue, mano. Foi não. Mano. Foi, mano. Tiraram só o sangue da mão do cara, mano. Olha isso. Não, aí. O que eu sei foi que eles cortaram a cena todinha, mano. Não, eu acho que eu vi esse lance da lancheira que ele tá falando aí. Sendo que não é nessa cena, não, viu, doido? Vaz... É em outra, eu vazilado, acho. Vazilado, é vazilado. Isso aí do PC, hein? Eu acho que é outra, eu lembrei. Ah, é, tem razão, aí. Mas marca um aí pro PC, tá aqui, ó. Aqui, cadê a foto? Eu me lembro desse negócio da lancheira, sendo que eu não sei se é nessa cena aí. Eu me lembro de algum comentário desse. Isso é Photoshop de putaria dos caras, mano. Não tem negócio de lancheira, não, mano. Já bem. Doido, mano. Lancheira ainda com propaganda de outro anime, mano. Não, mas não é isso aí, tá... não, viu, mano? O PC tá comendo bosta, PC. Tá doido, né, PC? E aí deu uma maçã na mão do cara, velho. Ah, mas não foi isso aqui, não. Não tem nem perigo, não, mano. Tá doido. Tiraram só o sangue, mano, doido. Tu sabe o que é irônico, que pode dar um fundo de verdade aí pra versão do PC, mano. É. É, mas, mas aí também já seria uma explicação muito louca, mano. Porque esse personagem que aparece na lancheira, o Doraemon, foi um dos primeiros personagens de anime favorito do autor, mano. É. O autor era viciado no anime desse bicho aqui, mano, do Doraemon. Mas é pra então, cara, o cara deixa aí pros ouvintes, né? Se os ouvintes disserem que é isso mesmo, marca um pra todo mundo. E se não, marca um pro PC. Marca um vazado pro PC. Zabuza, cara, é uma das partes ali que o anime começa a ficar fodão, né, cara, no começo. Porque ali o cara fica impressionado, é impressionante, cara, é a luta ali do Kakashi com o Zabuza ali no começo. É doido, mas a luta em si do time Kakashi contra o Zabuza, bicho, eles usam uns elementos que eu não sei porquê, pelo menos eu imagino que eu quando assisti o auge de luta que eu tinha era Dragon Ball e o Hakusho, né? É. E o Dragon Ball e o Hakusho é aquele negócio de porradaria. cavalaria, né, clássica, e golpes de longa distância, né, os poderes. É. E o Naruto, bicho, ele inclui uns elementos na luta, mas que são muito diferentes, mano, tá doido? Eu me lembro que tem uma cena lá do lance da Shuriken, mano, do Naruto, que a gente passou uma semana, puta que pariu, mano, como foi que o cara pensou numa parada irada dessa, mano? É, ele dá umas soluções assim que são fodas, né, cara? Aquele lance da Shuriken, mano, foi reproduzido. A galera lembrou daquilo ali até, lembra até hoje, né, cara, daquela cena. Logo a estratégia logo dele, né, que deu certo ainda. Pois é. É, também, mas eu acho que o mais doideiro aí foi o Kakashi. Teus ovos. Puta, porque tem um dragão de água. Não, né? Não, foi teus ovos não, mano. Teus ovos não faz nada não. É porque tu faz? É porque. É igual, não. Eu nem ouvi o que é. Falando da tua vasectomia, ó. Ai, Deus. Foi aquele negócio dos jutsus e dos selos, né? Porque o Zabuza, no começo, ele faz aquela técnica do dragão de água. Ele faz uma porrada de selo, né? Ele fica fazendo voado. E aí o cara... Ah, explica aí o que é selo, senão a negada vai perguntar porque ele trabalha no correio. É. Não, porque a galera, pra fazer as técnicas do Naruto, o Jutsu, eles têm que fazer uma parada dos selos, que é aquele negócio com a mão, né? Ele faz uma posição com a mão que representa o zodíaco chinês, né? Um dos animais do zodíaco chinês. E uma determinada combinação de selos, ele gera uma determinada técnica. E aí o... Pra quem é mais antigo, o selo é aquela parada que o cara do American Ninja faz, né? Americanzão Ninja. Sabe o que é que me lembrou esse negócio dos selos também? Véio? O encerramento do Jiraiya, véio, que esse bicho faz ali o... Ah, é? O encerramento do Jiraiya é clássico demais, mano. Pronto, é aquilo ali mesmo. Então, ali ele farra um bocado, né? Ele farra o dragão de água e é a parte... O Kakashi, ele mostra a técnica suprema dele, né? Oi, que até agora ele usa a máscara, né? A máscarazinha cobrindo o rosto dele. E a bandana dele cobre o olho dele, né? E ninguém entende pra por quê. Pra quê? Ninguém entende por quê. Já bem, isso, o bicho é cego, não sei o quê. Sacanagem, né? E aí ele levanta, ele tem um olhozão do mal, né? O Sharingan. Aí só é doido, o Sasuke mano, ali, vixe, mano, o bicho tem um negócio desse, não acredita, mano. Esse bicho é meu irmão e eu não sabia, né? Ele pensa. É um negócio que o olho dele, ele copia qualquer técnica que ele tá enxergando, né? E aí, mano, eu acho que já vem um não conceitozão copiando, foda mano. Que o... É. Que o cara chama ele de um ninja copiador, ninja, né? Ninja copiador ali, Kakashi. O ninja das mil cópias, ó, é. Kakashi, o ninja copiador, né, cara? Eu acho que ele não diz mil cópias não, viu, bichão? Fala sim, viu? Aí que ele fala muito. Olha que é o tapa de lado aí, mano. Ele pode ter comentado pode. Que ele copiou mais de mil técnicas, mas não falou que era ninja de mil cópias, é não, que, viu, bicho? É, chamar de ninja de mil cópias foi meio pesado, viu, bicho? Peraí, mano, o cara disse que ele copiou mais de mil jutsus, velho? Não, ele disse, não, olha o jeito do PC, ele disse Gaguejo, ele disse que ele copiou mais de mil mil técnicas, mas um mil ele não existe. É bem isso, mano. Tá doido, mano. O quê? Mano, tem técnica, porra nenhuma. Ele, no filme, mano, eles falam que ele e copiou filme, mil técnicas. Episódio? Vai tomar no cu, porra! O que? É a porra do capítulo que eu quero dizer. Lógico que não é o filme, essa porra. Voltando. É. Aí ele falou que ele copiou a chibata de mil cópias. Copiou mil técnicas. O Sasuke diz, ah, então ele é aquele famoso ninja que copiou mais de mil e tantas técnicas e tal. Então. Mas ninguém não, eu acho que ele não tem. Sim, o cara cria uma lenda dessa, aí tu quer dizer que é um blefe, ele só copiou 10, foi? É doido. Eu acho que ele... Eu tenho quase certeza que ele chama o Kakashi de o ninja copiador. É. Agora que... Sim, macho, é isso mesmo. Técnica aí. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Eu quis dizer isso aí mesmo. Que ele fala... Não, que é o ninja copiador. Ele falou de mil. Oh, meu Deus. Não vamos morrer até estirando não. Não tem gente melhor do que os ouvintes ali pra tirar essa dúvida, não. Não, se lascar. O cara pega mil meu, mil teu e tá tudo certo. E a putaria, né, cara? Porque o Zabuza, ele é mega poderoso, né, ali no começo. E ninguém consegue derrotar ele, né? E aí o Kakashi, ele briga com ele. Ele cria um marzão de água muito louco lá. E o Kakashi briga com ele normal, né? Pisando em cima da água e tudo, andando na água e tudo mais, né? Aí o Kakashi ali no começo prova a fodacidade dele, né, cara? Porque ninguém até então, ninguém acreditava ali no Kakashi. Mas ali, eu acreditava. Ali o Kakashi ali mostrou que realmente... Nunca brincou. Tem esse negócio da primeira luta e tem a segunda luta do Zabuza, né? Que é na ponte já. Foi depois da primeira luta do... E isso que eu acho interessante, porque o Zabuza já é um ninja de ranking alto, né? É. Comparado com... O Naruto, ele já é considerado um ninja de ranking de elite. Eles dizem que o Zabuza é tipo como se fosse um ninja demônio, né? Porque ele foi expulso da vila da água, né? E depois dessa luta aí contra o Zabuza, essa primeira, o Kakashi, até a luta da ponte, ele começa a ensinar o Naruto e o Sasuke a usarem melhor os poderes dele, né? É, né? Agora tem que botar uma seriedadezinha aqui na parada, né? A porra ficou séria, né? Daquela hora ali. Pra deixar de putaria, né? E tal. Eu ia perdendo um olho, né? Aqui. Ah, aí que ele matou todo mundo. É, o Kakashi é doideira. Na segunda aí o Kakashi já teve uma dificuldade maior. É, tem essa putaria. Pera aí. Porque o Zabuza, ele. O Zabuza, ele é um ninja forte, mas tem outro cara, né? O Haku, né? Que a galera disse que não. O Zabuza mesmo diz, né? Não, eu sou perigoso, mas o Haku é mais perigoso do que eu, né? E o Hakuzão ali é doideiro, viu, velho? E é um homem, que era uma mulher, aquela porra. O cara fica curioso, né, meu? O cara fica... Vixe, meu irmão. O PC levantou um ponto interessante, que na época do Haku, o pessoal tinha esse problema, né? De saber se ele era homem ou mulher. É. Tava todo mundo afim do Haku, né? Putaria. Até o Naruto se confundiu. Pois é. Não, eles criaram essa parada justamente com essa intenção, mano. O Naruto mesmo, no próprio anime, já faz isso aí, essa aí, confusão que se o menino é menino ou menino, pelos traços delicados. Ah, porém, era putaria. Se no anime aparecesse uma confusão do Naruto, achando, se enganando se era mulher ou homem, e o telespectador que tá assistindo a porra do filme não achava. Se fosse um cara todo escrotuzão, aí já bem. Naruto tá confundindo esse cara por quê? Que é mulher, mano. O cara todo masculinizado aí. Mas não, ele parece uma menina mesmo. Então isso aí é outra coisa que o Kishimoto Masashi faz, que eu acho legal, é que ele trabalha esse negócio do preconceito, né, também, dentro da história dele. E acontece muito, ele tem dois personagens ali que são considerados ali demônios, né, na vila deles, que é o Haku e o Zabuza. Ninguém quer a presença deles dois, aí eles se entendem e eles dois andam junto, né? Mas a história do Haku é muito mais triste. Mas eu tava com uma leve impressão, mas que o Neo Joel, quando ele falou, não sei o que do preconceito, eu tava pensando que tava querendo defender os travestis, né? O Haku é mulher, mano. E dentro. Vai chegar esse momento aí, mano. Defender a tua classe e tal. Ai, Deus. A Sakura não faz porra nenhuma, né, mano? No começo do anime ali. Só gritar. Ela chora, mano. Chora. Né? Chora que só uma porra. Os garotão mesmo é o Naruto e o Sasuke, né? O Naruto nem essas coisas todas, né? O pobrezinho fica só se tremendo nas bases, né, mano? Não, mas depois ali na luta, na segunda luta da névoa, o Naruto já começa a ficar fodão também, mano. Ah, ele é que salva a parada, pois mano. É. Ó, o doido, mano. O Naruto, mano, até a luta da névoa, esse bicho ainda é meio deslocado, mano. Ele é meio Zé doidinho. Sim, mas no final da luta ele é que salva. O Sasuke, ele quase morre, né, nessa hora. Aí, que tava, é isso que eu tô dizendo. Cara, e aí, é pra ter as botas, vestir o paletó de madeira, aí vem com o negócio de Naruto não salvou a pátria. Eu não, Mas tu sabe por quê? Porque essa cena aí tem uma coisa que tu não tá lembrado, mano. Qual é o que eu digo, que é o que o Sasuke rouba a cena. É. Antes dessa luta, a gente já comentou que tinha tido a luta foda que o Kakashi usa o Sharingan, né? É. Aí o Sasuke tá lá lutando, eles estão fudidos, né? Quase perdendo pro Haku. O Haku mostra que é forte, só uma porra. Não, mas o Zabuza não tem a parada que ele prende o Kakashi ali no começo da luta já? Não. Ele usa a névoa pra distanciar os grupos. É. Eles ficam lutando distante. Quem, entre aspas, prende é o Haku. Que ele usa a técnica do espelho e prende. Beleza. Só que no meio da luta, mano, quando o Haku tá ganhando, o Sasuke, mano, ele desperta o Sharingan, mano. Essa cena aí é foda demais, mano. Puta porque merda. O pessoal já tava impressionado. Puta merda, o Kakashi é foda, não sei o que e tal. Aí do nada, o Sasuke, ninguém tinha nem ideia disso, esse bicho desperta o Sharingan também, mano. O cara... Vixe, meu irmão. E agora, não sei o que, mano. Como é que pode, mano, e tal. Mas aí eu digo. Diga que adianta o Sharingan e ele quase ter morrido, hein? Porque o Haku, ele era muito mais forte do que o Sasuke, né? Sasuke mesmo. É quem foi que salvou de novo. Sasuke mesmo com o Sharingan não conseguiu derrotar ele. Assim, ele queria pegar os golpes dele de pouquinho em pouquinho, né? Mas... Eu entendi o que o Neto quer dizer. Né? O Sharingan foi... Pra começo de conversa, mano, o Haku já fode o Sasuke todinho, mano. Com aquele negócio da agulha. Mano. Só ali, pronto. Já matou o cara quase todo já. Aquele negócio de computurismo, né? Porra desse tipo, né? E aí você acha foda porque o Sasuke, ele quase morre. E o Naruto libera a raposa nessa hora. Oi! Vixe, mas agora essa cena aí é loucura demais. Ó. Você me arrepei todinho, mano. Porque até então, mano, o cara não tava nem ligando, né? O Naruto tem a raposa dentro dele, né? E tal. E ninguém dá nada por ele, né? Mas quando ele desperta ali a raposa nessa hora, bicho, o cara fica louco ali, mano. Né? O que foi que te mais deixou loucão? Foi o despertar do Sharingan ou a raposa? Sharingan, mano. Sem dúvida de dúvidas, 1 milhão de vezes. Eu vou dizer que... Raposa, viu? A da raposa ali foi muito foda. A da raposa ali marcou presença, viu? É quando o olho do Naruto fica vermelho, mano, que o cara começa a enlouquecer, mano. Puta que pariu. Até o Kakashi se assusta, mano. Agora... O Kakashi nem viu, mano, essa porra, mano. O Kakashi... É mesmo, ó. Só assistiu o chakra. Isso aí é outra coisa também, cara, que eu disse lá... Disse no começo que é esse negócio das lutas ter uma suavidade. Porque as lutas ali do Dragon Ball é só aquela coisa dos duas listrazinhas, né? Brigando no ar. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e os caras não estão nem vendo, né? Os movimentos do cara. É por isso que eu nunca O Dragon Ball é briga só de murrão e sabacu, né? E o cara nem vê, né? Os movimentos... Ah, mal posso ver seus movimentos e tal. E no Naruto, não, mano. No Naruto, você vê os movimentos bem direitinho, mano, do cara. É pá demais, mano. Dragon Ball é pá, é pá. Dragon Ball é pá. É doido. Tá ficando doido, né, mano? Deixa eu ir aí. Tu sabe que o... Esse lá é um sabaco. Tu sabe que o Kishimoto Masashi, ele só desenhou o Naruto por causa do Dragon Ball, né? Que é fã do Dragon Ball. É fã do Dragon Ball. Ah, não, mas ele fez superar, porque o Dragon Ball é um tolete. É. Sai daí, louco, vai lá. É um tolete. E fia, como é, os ouvintes vão... Na verdade, todos os mangás de sucesso que chegam pra cá é por causa do Dragon Ball, né? Os ouvintes vão comentar aí, pica no Manel. Vamos te esculhambar, mano. O Naruto é massa, mas Dragon Ball é clássico, viu, mano? Ah, mas... Não tem como, não. Mas clássico é clássico. Clássico não... Nem todo clássico é bom. Por isso, o Fusquinha também é clássico e não é bom. Então, galera, não dá pra ir numa ida só. Naruto tem muita coisa pra se falar ainda. E a gente vai usar o Kagebushin pra poder dividir o AzillaCast em duas partes de novo. Fica ligado no Twitter e no Facebook do Azileitor pra poder acompanhar a segunda parte do Azileitor.